Walter Luiz. Walter Luiz, o rei do Misturation. Bora, alemão. Bora, Danã, o rei do Misturation. Alô, meu patrão, Edson Cedejo, moral de Barreiras, viu? Do grupo Edson Cedejo Divulgações, esse é moral. Alô, meu patrão, Bracinho Cedejo. Meu patrão, Pleno Cedejo original do canal do YouTube, viu? O meu camarote tá lotado de mulher, lotado de mulher, lotado de mulher. Tá todo mundo bebo do jeito que a gente quer. E pega fogo em cabaré. O meu camarote tá lotado de mulher, lotado de mulher, lotado de mulher. Tá todo mundo bebo do jeito que a gente quer. E pega fogo em cabaré. Hoje a mulherada tá doidinha pra beber. Pode abastecer, pode abastecer. Pode a pulseirinha que é com segurança ver. Pode abastecer, pode abastecer. Hoje eu tô pegando, camarote tá lotado. Tá cheio de novinha, tem solteiro e tem casado. Depois da meia-noite nós vamos soltar o véu. Vamos amanhecer numa suíte de motel. Meu camarote tá lotado de mulher, lotado de mulher, lotado de mulher. Todo mundo bebo do jeito que a gente quer. E pega fogo em cabaré. Olha aqui, o meu camarote tá lotado de mulher, lotado de mulher, lotado de mulher. Tá todo mundo bebo do jeito que a gente quer. E pega fogo em cabaré. Alô, meu patrão do canal do YouTube, DJ Bruno Mixes. Meu patrão é DCDs, Robson CDs Moral, JTL Gravações. Meu patrão Ícaro Murilo, Léo CDs Moral, Michael Jonathan. Meu patrão, Papagaio CDs, Abel CDs tá com nós, viu? Olha aqui, o meu camarote tá lotado de mulher, lotado de mulher, lotado de mulher. Tá todo mundo bebo do jeito que a gente quer. E pega fogo em cabaré. Olha aqui, o meu camarote tá lotado de mulher, lotado de mulher, lotado de mulher. Tá todo mundo bebo do jeito que a gente quer. E pega fogo em cabaré. Hoje a mulherada tá doidinha pra beber. Pode abastecer, pode abastecer. Bota a pulseirinha que é por segurança ver. Pode abastecer, pode abastecer. Hoje eu tô pegando, camarote tá lotado. Tá cheio de novinha, tem solteiro e tem casado. Depois da meia-noite nós vamos soltar o véu. Vamos amanhecer numa suíte de motel. Meu camarote tá lotado de mulher, lotado de mulher, lotado de mulher. Tá todo mundo bebo do jeito que a gente quer. E pega fogo em cabaré. Olha aqui, o meu camarote tá lotado, lotado, lotado, lotado, lotado, lotado de mulher. Todo mundo bebo do jeito que a gente quer. E pega fogo em cabaré. Alô, meu patrão do canal do YouTube, Ronilson CDs, o El Divulgações, o Moral do YouTube, viu? Além da Smart CDs, Nani Gravações e também Divulgações, tamo junto, viu? Alô, meu patrão Nivaldo, da Perua de Frutas do Dourado, tamo junto, viu?